Quando lemos o primeiro texto lá em Coríntios, o Senhor vem e nos diz, através do seu apóstolo Paulo: assim, pois, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Todo mundo é igual, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo os mesmos problemas, todo mundo sofrendo as mesmas coisas, todo mundo com as mesmas lutas. Não. Tem alguém, eu descobri alguém, que é um ministro de Cristo. Ah, é, meu avô era ministro da Eucaristia, é, meu avô, ele era ministro lá da igreja presbiteriana, é, meu pai andava com o padre, meu pai era, olha, muito religioso. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, é possível que alguns façam a diferença. Como? Sendo despenseiros dos mistérios de Cristo. Como assim? Como assim, despenseiro dos mistérios de Cristo? O que faz todo mundo ser igual ao nosso redor é só uma coisa. A palavra do Senhor diz assim: não podereis servir a dois senhores. Ou terás como Senhor Mamom, na pessoa material do dinheiro, ou terá como Senhor o único Deus. Quando estamos num reino onde o rei é o dinheiro, a aparência, o comércio, a venda, a tentativa, conseguir, conquistar, lutar pela vida, todo mundo é igual. Todos estão batalhando do mesmo jeito. Todos estão tentando do mesmo jeito. Mas é interessante, quando lemos lá no livro de Êxodo, Deus encontra com Moisés e Deus já está cansado do povo. O povo reclama por tudo, o povo murmura por tudo, o povo fica o tempo inteiro lembrando o Egito, o povo fica o tempo inteiro dizendo: eu queria voltar para o Egito, lá era melhor, lá tinha carro, lá tinha casa, lá tinha casaco de pele, lá tinha dinheiro, lá tinha caras, lá tinha avião, lá tinha o povo, lá tinha shopping, lá tinha roupa, lá tinha credit card, tinha cartão de crédito, lá tinha tudo. Vamos voltar para lá. E o povo murmurava o tempo inteiro, e o povo esquecia que estava viajando rumo a uma terra prometida que mana leite e mel, longe de qualquer possibilidade de escravidão. Mas o povo não se lembrava disso, e o povo murmurava. Então Deus disse a Moisés: Moisés, sobe com esse povo. Eu prometi que vou dar a terra, vou dar mesmo. Sobe com esse povo, mas eu não vou com vocês. Moisés disse isso ao povo. A gente pode entender que o povo ficou entristecido com a má notícia, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios, mas podemos também ler o mesmo texto e achar que o povo ficou chateado porque não ia ter festa. Não importa a reação do povo, importa a reação de Moisés, porque Moisés era alguém que fazia a diferença. Moisés era um ministro de Deus. Moisés era um despenseiro dos mistérios de Deus. Então Moisés vira para Deus e Moisés fala: Senhor, tudo maravilhoso, já conversamos, já armei minha tenda, já estive orando com o Senhor, mas o Senhor não me disse ainda quem irá conosco. Deus poderia ter virado para Moisés e dito: Moisés, eu já te disse que eu não vou, vocês sobem. Já receberam a bênção, vão usufruir, vão desfrutar. Mas Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos deste lugar. Então Moisés usa o argumento mais forte, que era exatamente o que Deus estava esperando ouvir de Moisés. Era o que fazia dele diferente de todos os povos. Moisés disse: Senhor, por acaso, os povos que estão ao nosso redor sabem que nós somos diferentes, não é por causa da tua presença? Um reino vinha, os assírios vinham, marcavam uma guerra, Deus revelava ao povo de Israel e dava uma estratégia, eles iam lá e venciam a guerra. E a cada batalha se espalhava a fama de Israel, aquele povo tem um Deus que revela para eles aonde nós vamos, por onde vamos passar. E eles sempre vencem, não dá para mexer com aquele povo. Era assim que acontecia com Israel. Todas as vezes que Israel honrava a Deus, Deus os fazia vencer os inimigos. E nesta época, neste tempo, havia uma notícia por todo canto. O povo hebreu saiu do Egito, o povo hebreu está atravessando o deserto. Os heteus, os jebuseus, os amorreus já estavam sabendo lá em Canaã, os cananeus, que o povo estava vindo tomar posse da terra. E que por onde eles passavam, Deus fazia milagres, Deus arrebentava tudo, Deus conduzia aquele povo. O povo já sabia. Os povos à volta sabiam que aquele povo era diferente por causa da presença de Deus. Então Moisés disse: Deus, todas as nações à nossa volta sabem que nós somos diferentes, é por causa da tua presença. Se nós continuarmos nossa caminhada sem a tua presença, nós seremos iguais a todo mundo. Deus me disse o dia inteiro: filho, eu quero gente que faça diferença. Foi no salão de beleza? Faz a diferença. Entrou no supermercado? Faz a diferença. Passou pela rua? Faz a diferença. Entrou na casa do familiar? Faz diferença. E o que é que me faz diferente de todos? Nada. Não tem nada nessa vida, nada nessa terra que eu e você podemos fazer e que vamos ser diferentes dos outros. Mas há algo: a presença de Deus em nós. Se eu e você formos verdadeiramente ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Por que dos mistérios de Deus? Porque o mundo já conhece tudo que tem para conhecer. A mente do homem conhece tudo acerca do homem. Mas só o Espírito de Deus conhece as coisas acerca de Deus. Só o Espírito de Deus conhece tudo sobre Deus. Então, com a minha mente, eu posso tentar ser o mais diferente possível. Eu posso tentar ser o melhor. Eu posso tentar ser o que destaca em tudo, em todos os lugares. Mas continuarei sendo igual a todos. Sempre haverá alguém superando alguém. Sempre haverá alguém padronizando tudo no que diz respeito à dimensão daquilo que a mente humana pode. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós começamos a receber revelações dos mistérios de Deus. Começamos a caminhar e ser vitoriosos em tudo que colocamos as mãos. Então os povos à volta começam a dizer: por que que você vai bem nisso aqui? Por que que agora você está mais tranquilo? Por que que agora você está mais feliz? Por que que agora você está conseguindo vencer isso? O que que está acontecendo? A diferença é a presença dele em nós. E como ele começa a revelar coisas que nenhum dos outros povos à nossa volta sabem? Os mistérios de Deus. Por isso que Jeremias já dizia: invoca-me, atraia-me, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Moisés era um homem que subia o monte e orava. O texto antes do verso 12 nos mostra, já estudamos sobre isso, Moisés costumava armar a sua tenda fora do arraial, toda vez que queria encontrar com Deus. Quando nós paramos tudo e nos reunimos aqui, nós deixamos o nosso arraial e começamos a gastar mais tempo com Deus. E ele começa a nos revelar algumas coisas, começa a nos ensinar os seus mistérios, os seus segredos. E uma vez que temos nas mãos os princípios, os mistérios, os segredos, as preciosidades de Deus, nós podemos nos tornar despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? É quem organiza e administra a dispensa de Deus. O que é a dispensa? O lugar onde a gente coloca o alimento. Por quê? Porque estão todos com fome e com sede, cansados de comer isopor, cansados de só ver caras, fantasia, imaginação. Cansados da mesmice, buscando ardentemente algo diferente. E só alguém que tem o Espírito de Deus pode trazer algo diferente. Despenseiro dos mistérios de Deus. Um obreiro de Cristo. Um ministro de Cristo.